entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, prenda preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Já me apresentei um pouco antes, não é? Mas novamente reforço. Eu sou o Padre Daniel, eu sou de Franca, do interior de São Paulo, e já há praticamente 15 anos sacerdote palutino. Mas trabalhei em vários outros lugares e agora estou aqui no seminário de São Vicente Palote, nosso seminário aqui ao lado. Rezem hoje pelas vocações, rezem pela perseverança dos seminaristas, não só os nossos conhecidos, mas também para que não falte no mundo todo jovens que tenham a coragem de entregar e consagrar a sua vida a fim de que o Evangelho vá anunciado, a missa celebrada, o perdão sendo dispensado em todos os confessionários do mundo todo. Que Deus abençoe também de forma especial, e eu celebro essa missa na intenção dos benfeitores. Muitos de vocês são benfeitores das nossas casas de formação. Que Deus escute as suas necessidades, tenha misericórdia, o sustente na hora em que maior e mais precisarem. Hoje nós celebramos também essa Santa Missa no sétimo dia de falecimento de Maria Odete Fernandes Alves. Rezamos pelos seus familiares também, que estão em momento de luto. Pelos nossos irmãos falecidos Lucas Frederico, João Batista de Matos, Antônio Moraes, Mariana da Silva, Manuel Alves Gomes, Jorge Brandão e Carlos Alberto Faria de Souza. Também em ação de graças pelos falecidos e pedindo pelos falecidos, doentes e aniversariantes do mês de maio do grupo do Apostolado da Oração, pela saúde de Valda de Jurujuba e familiares, pela saúde de Tiago Gabriel e família, pela saúde física, mental e espiritual de João Henrique, em ação de graças pelo casamento de Paulo e Fátima Pestana, são 38 anos de vida matrimonial, e pela recuperação da saúde de Adriana Ramos Guimarães. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo que somos pecadores, mas confiando na misericórdia divina de Deus, a misericórdia infinita, cantemos, peçamos perdão por nossas faltas. Piedade, Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, piedade, ó Cristo, piedade, piedade, Senhor, de nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso Verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galeão era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galeão mandou-os sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Gritai a Deus aclamações de alegria. sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso rei. Santo Evangelho. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos quase encerrando o tempo pascal. Na próxima semana já celebramos Pentecostes, que é a finalização desse tempo tão bonito da igreja, da liturgia, em que nós celebramos e recordamos a ressurreição de Cristo. O evangelho que foi agora proclamado, ele só pode ser melhor compreendido fora do contexto pascal. E explico-me. Às vezes a gente não entende um pouco sobre essa questão da tristeza, da alegria, o mundo vai se alegrar, porque nós estamos vivendo o tempo pascal e entendemos que Jesus venceu a morte. Mas Jesus fala esse discurso antes de acontecer o seu suplício, o seu sacrifício. Então, quando Jesus diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que vocês ficarão tristes, mas depois se alegrarão, que vocês ficarão tristes, mas o mundo vai se alegrar, ele está dizendo que algo vai acontecer. O quê? Que ele vai ser entregue, vai ser torturado, vai ser morto. E quando ele for sepultado, os corações dos discípulos ficarão realmente entristecidos. E ao contrário, o coração do mundo vai se alegrar, porque terá pensado que venceu. E realmente, durante aqueles 3 dias que nós liturgicamente celebramos sexta, sábado e domingo, na manhã de domingo, tudo pareceu um fracasso. Tudo pareceu que acabou. Tanto é que os discípulos de Emaús, eles voltam tristes para casa, para a normalidade de suas vidas, entristecidos, pensam que tinham sido enganados. Aonde estava o vigor daquele que nós acreditamos? Nós colocamos nossa confiança no Senhor Jesus e de repente ele está ali sepultado sob aquela pedra. Jesus disse: vós chorareis e vos lamentareis, vós ficareis tristes. Mas, e esse mais ele transforma, esse mais é revigorante, esse mais é transformador, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. De fato, 3 dias depois, a pedra do túmulo é rolada e o túmulo é esvaziado. Por quê? Porque de fato Jesus ressuscitou e a morte não foi capaz de prendê-lo. De fato, a morte, que significa todos os problemas, todas as doenças, todos os fracassos, foi vencido por aquele que ressuscitou, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a misericórdia encarnada. E aí sim nós podemos experimentar uma alegria grandiosa, profunda, que perpassa toda a nossa vida, alegria que provém da fé. Jesus está vivo, ressuscitado, e ele está no meio de nós. É bem verdade que os nossos olhos não veem como os discípulos o viram há 2000 anos atrás, mas nossa certeza de fé pelos sacramentos, pela vida comunitária, nós temos a certeza de que ele está no meio de nós. E por isso nosso coração se enche de alegria depois da tristeza de termos chorado a morte de nosso Senhor e Salvador. Depois de termos chorado as nossas dores, depois de termos chorado os nossos fracassos. Um cristão, meus irmãos e minhas irmãs, não fica no Calvário, passa pelo Calvário. Um cristão, ele não fica, sabe que passa pela cruz. Temos tantas cruzes, eu conheço as minhas, pesadas. Você conhece as tuas, tão pesadas quanto. Quantas vezes parece que você está crucificado nessa cruz. Não aguento mais. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha força, não tenho mais vigor. Mas quando tudo parece acabado, tudo parece fracassado, pela graça, pela força de Deus, um novo vigor, um novo entusiasmo, vida nova, força que a gente não sabe de onde a gente tira, porque o chão sumiu. As lágrimas correm, mas a gente sente novo vigor e certeza de que vale a pena. Não sabemos em quem e por que nos agarramos, mas parece que tudo é revigorado e ressuscitado. Força de Deus, graça. Por quê? Porque a nossa tristeza será transformada em alegria. Disse o Senhor Jesus, a mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mulher, você, mãe, daqui 2 dias vai ser o dia das mães. Tenho certeza, e por favor, eu tenho certeza que você não vai não concordar comigo. Mas eu tenho certeza absoluta, que na hora que você começou a sentir as primeiras dores, na hora do parto, uma angústia e um medo muito grande deve ter apossado no coração de vocês. Não é verdade, mãe? Sim, não é verdade? Eu sei que você agora é alegre com teu filho que está crescido e tudo mais, mas naquela hora em que chega a hora do parto, deve ser uma aflição, um terror, um horror. Deve ser, não deve? Nós homens, cadê os homens presentes aqui? Estamos aqui, levanta a mão. Pouquinhos, né? Nós sentimos dor. Qual dor que você sente aí atrás? Olha, unha encravada. E você já está quase morrendo, não é verdade? É a sua esposa que está aí do teu lado? Vocês têm filhos? Quantos? Um. A senhora sentiu muita dor aí quando teve filho? Não? Foi facinho? Rapidinho? Ah, ótimo. Aqui, a esposa, quantos filhos? 3. Ficou angustiada na hora antes? Ficou? E o marido, quando fica com dor? É, o senhor só suava. De aflição. Dor não. É mesmo? É mesmo? O senhor está forte, então, do lado. 48 horas de sofrimento no primeiro parto. Meu Deus, olha só. Mas aí eu pergunto, depois das 48 horas, valeu a pena? Nossa, eu gostei. Levanta bem alto assim, ó. Valeu a pena. Veja, a segunda geração está aqui. Graças a Deus. De repente vai estar aqui, não vai? Hã? Faz assim. Ah, ótimo. Ah, aí, ó, palmas para ele ali, olha. Vamos lá. Depois a gente conversa, tá bom? Depois a gente conversa. Essa terceira geração. Mas é isso, o Senhor Jesus vem mostrar. E ele faz o exemplo da mulher que vai dar à luz. Depois da dor que a gente passa, depois da dor da perda, depois da dor, quem tem fé sabe que a dor passa, sabe que a morte pode ser um fim, mas não é o fim, porque Jesus ressuscitou. Nós podemos passar por dificuldades e vamos passar, nós ouvimos agora no texto, a luta não vai ser tirada, Santa Faustina ensinou a gente no finalzinho. Puxão de orelhas em mim em primeiro lugar. Sim, essa semana passada para mim foi muito difícil. Não pelo Padre Jacinto não, mas pelas minhas lutas interiores. E de repente Santa Faustina vem dizer que não é sem luta, mas é na luta que a gente vai encontrar coragem, força suficiente. A gente pode até chorar, como no parto a mulher chora de dor, mas depois há tanta alegria por ter visto a vitória de Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição enche o nosso coração de profunda alegria. Rouba e tira de nós todo o desespero. colocamos nossa confiança nele. Jesus, eu confio em vós. Está difícil, estou cansado. Disse o Senhor Jesus, vem aqui, apoia a tua cabeça no meu ombro. Repousa, descansa e encontra a força. Eu estou contigo. E cada um de nós possa olhar para os problemas e colocá-los no seu devido lugar. Eles têm um tamanho grande, mas não é maior que o Deus em quem nós acreditamos, porque Ele ressuscitou. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma perda é maior do que a ressurreição de Jesus. Que cada um de nós possa ter essa experiência de fé e viver assim, de fé. De fé no Senhor Jesus, que ressuscitou e venceu a morte por nós. Assim seja. Vamos ficar em pé e juntos, confiando no amor e na misericórdia, fazer a Ele as nossas preces. Nossa resposta será: vinde com vosso Espírito, Senhor. Senhor, livrai a igreja de todo medo, para que continue a levar vossa palavra ao povo que vos pertence. Rezemos. Concedei aos vossos fiéis a alegria e a fortaleza do Espírito, para que sempre testemunhem quão sublime é vosso nome. Rezemos. Protegei a sociedade das leis injustas que produzem sofrimento, angústias e desânimo nas pessoas. Rezemos. Fazei que os nascituros sejam portadores de alegria para as mães e de bênçãos para toda a família. Rezemos. Ajudai nossa comunidade a superar as dificuldades e transformá-las em esperança e alegria. Rezemos. Rezemos pelas vocações sacerdotais e consagradas. Rezemos pela perseverança dos seminaristas e a santificação de todo o clero. Rezemos ao Senhor. Rezemos por todos os benfeitores do nosso Seminário Maior Palutino, para que nunca lhes falte o necessário para suas vidas e suas famílias, e principalmente a graça do amor e da união e da saúde. Rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor Jesus, as nossas preces, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Agora que meu coração é teu, louvar, minha vida transbordar, para que mais gente experimente teu amor nos transformando, tua mão a nos tocar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Seja feito. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos, com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no corações ao alto. Nosso demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana ao Rei, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Às vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso cardeal arcebispo Orani, com seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha Maria Odete Fernandes Alves, que há uma semana chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de Lucas Frederico, João Batista, Antônio Moraes, Mariana da Silva, Manuel Alves, Jorge Brandão e Carlos Alberto, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Pai dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu digníssimo esposo, com santos apóstolos, com São Vicente Palote, com Santa Faustina e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Durante essa tarde, rezamos e na hora da homilia meditamos também sobre o cansaço. Muita gente cansada, lutando com o corpo, com a saúde física, psicológica. Muita gente também desanimada da vida. Hoje nós não vamos dar a paz para nós que estamos aqui. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e se lembrasse daquelas pessoas que você conhece que estão cansadas. Estão cansadas. Estão cansadas até de viver. A gente conhece pessoas desanimadas assim. Nós conhecemos, às vezes estão até perto, muito perto de nós. Já não tem ânimo, não tem força, porque estão com uma luta diária. para viver. Tão cansadas na luta da saúde, tão cansadas no ânimo. Tem até jovens cansados já de viver por causa da pressão, das ansiedades. Fecha os teus olhos um pouquinho então e vá até essas pessoas e abraça essas pessoas e comunica a paz de Cristo a cada uma delas para que elas se fortaleçam e se encorajem. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cristo Senhor foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Juntos nesta mesa do Senhor e sentir tua presença no calor de nosso comunhão, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, nos convida a união. Sua presença une. faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho, que se dá no pão, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós, a Mãe de Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. De vez em quando o silêncio é tão bom, não é? Sou apaixonado. Desligo o rádio de vez em quando. Desconecto do WhatsApp. E fico sozinho no meu quarto. Às vezes sem rezar, mas rezando no silêncio. Aprendam isso. Às vezes até as nossas missas, as liturgias são sempre muito cheias. Não que a música não seja necessária, porque o Seu José, com o solado de violão, faz com que a gente se conecte com Deus. Aproveitem o silêncio, aproveitem para silenciar de vez em quando. Gostaria de apenas dar uma informação muito boa. O padre Jacinto está se recuperando muito bem. Hoje, ele foi, agora à tarde, no médico, no cirurgião ortopedista, para ver como é que está a sua situação do tornozelo, que foi operado recentemente. também da diverticulite já está bem regularizado, que foi o motivo daquela síncope que ele teve, e aí a quebradura do tornozelo. Ele está ali no nosso seminário, já que a sua casa é bem no centro pastoral, muito alto, e no seminário nós temos condições de maior assistência, então ele está lá nesses dias. A nossa casa está à disposição, vocês sabem onde é o seminário, e vocês podem tocar a campainha de vez em quando e entrar, não tem problema. Havendo possibilidade de receber, porque de repente não estamos em casa, vai ser uma alegria, não tem problema. Nesses dias o padre Jacinto está lá, se alguém depois quiser, agora não, hoje não, porque ele foi ao médico, não deve ter chegado ainda. Mas nesses próximos dias ele vai estar por aí, tá bom? Muito obrigado pela tarde de hoje, foi muito bom ter celebrado a Santa Missa e termos feito a adoração essa tarde, foi muito bom para mim. E fica um convite, na próxima quarta-feira, dia 16 de maio, na missa das 19 horas aqui no santuário, nós palotinos vamos celebrar os 200 anos da ordenação de São Vicente Palote. É uma data comemorativa redonda, 200 anos do sacerdócio de Palote. Então quem quiser e puder participar conosco daquela missa, será uma missa durante a semana simples, mas ao mesmo tempo muito significativa. 200 anos da ordenação de Palote, que é justamente o início da nossa obra palotina. Será aqui no santuário, na próxima quarta-feira, dia 16 de maio, às 19 horas. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, de Santa Faustina, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, descansados, e que o Senhor vos acompanhe. Nós cremos que estamos descansados, então vamos. Descansados e fortalecidos. Uma boa noite para todos e um bom final de semana. Viva a misericórdia de Deus, vinda do Sagrado Coração. Pois em Jesus nós confiamos com toda a nossa devoção. Ó meu Jesus, tende piedade de todos nós. Ó meu Jesus, que o teu reino venha a nós. Ó meu Jesus, misericórdia de nós. Quero em teus braços de amor, por toda a vida ficar enfim, seguindo os passos de vosso Mestre, vivendo para sempre assim. Ó meu Jesus, tende piedade de todos nós. Ó meu Jesus, que o teu reino venha a nós. Ó meu Jesus, misericórdia de nós.